triste. Como pode alguém falar de amor se esse amor não existe? Sei de mim que estou pra dizer adeus, e ela já notou que é hora do adeus. A gente já não tem amor nenhum pra se dar. Vamos deixar o barco que ele está pra explodir. A gente já não tem aonde se segurar. É hora de outro sonho surgir na vida da gente. Descobrir que não se ama mais é uma coisa tão triste. Como pode alguém falar de amor se esse amor não existe? Sei de mim que estou dizer adeus, e ela já notou que é hora do adeus. A gente já não tem amor nenhum pra se dar. Vamos deixar o barco que ele está pra explodir. A gente já não tem aonde se segurar. É hora de outro sonho surgir. A gente já não tem amor nenhum pra se dar. Vamos deixar o barco que ele está pra explodir. A gente já não tem aonde se segurar. É hora de outro sonho surgir na vida da gente. Na vida da gente. Na vida da gente. Fala, Maguila! Atenção, pessoal! As inscrições para a temporada 2023 do Quem Quer Ser um Endividado já estão abertas. E você, quer testar seus conhecimentos no jogo de perguntas que premia a burrice? Então acesse bodegadomaguila.com.br/endividado ou então a bio do nosso Instagram, @bodegadomaguila, e inscreva-se. Não esqueça de ler as regras antes, hein? O Quem Quer Ser um Endividado começa em setembro e eu aguardo você aqui com a gente. Muito bem, depois do recado, vamos de mais música. Vou atender agora o pedido do nosso amigo Idevaldo, lá de Bauru, São Paulo, que acompanha a gente pela TV Aracati. Ele pediu a música de Bruno Marrone, Dormir na Praça, e vai ouvir. Depois eu trago Banda Floresta Nativa, Problema é Seu. Duas carimbadas em mais uma sequência de ouro aqui na bodega, já que eu volto. Eu caminhei sozinho pela rua. Falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça. É pra não te esquecer. Adormeci e sonhei com você. O sonho você veio provocante. Me deu um beijo doce e me abraçou. Bem na Que já foi sucesso um dia, a Bodega do Maguila desenterra pra você. Nativa, o problema é seu. E antes eu atendi o pedido do nosso amigo Idevaldo, lá de Bauru, São Paulo. Pediu Bruno e Marrone, Dormir na Praça. Um clássico, né? Não pode faltar aqui na bodega. Vamos de mais abraços. Aquele abraço. abraço. Exatamente. Vou mandar um abraço aqui, rapaz. A dona Luizinha e seu esposo Antônio Real, na cidade de Fronteiras, Piauí, né? Escutando a gente pela Fronteiras FM. Também a galera da Vila Nova FM, 87,9 de Vila Nova do Piauí. Meu amigo Renato Silva, lá em Ceilândia, Distrito Federal. Também a galera de Palotina, Paraná, da Palotina FM, 87,9. Também de Paulo Freitas, da Paulo Freitas FM. Pessoal de São Paulo, né? Da Shockwave Radio, da Rádio Metrô, não posso esquecer. E um abraço mais do que especial ao meu amigo Renato Araújo, da Clube do Vale FM de Almenara, Minas Gerais. Ele mandou um áudio aqui, mandou só um vídeo, só que a gente só vai colocar o áudio aqui, vamos ver. Alô, minha galera da Bodega do Maguila. Alô. Agora é o seguinte, ó, meu nome é Renato Araújo, eu sou diretor, locutor aqui da Rádio Clube do Vale de Almenara, 102,5. E aqui, ó, baixinho, grande, o homem do redondo mais gostoso de Almenara, aqui, ó. Ouvinte da Rádio Clube do Vale e também do programa Bodega do Maguila. Muito bem. Só que a parada é o seguinte, ó. Eita. Você fez aí uma piadinha aí com o Paulista aí. É. A do cuscuz. O Paulista era ruim. Mas foi ruim a comida do Nordeste. Ah, acabou o respeito. Aí, aí, ó. Fala, porque se ele der um programa ruim, você vai ver. Eu vou te assistir seu programa. Então, tá bom. Acabou o respeito. Você tá falando que não vai assistir seu programa, tá bom. Ele não pode falar que ele vai te dar uns tiros. Porque... Rapaz. Vai chegar no jeito, paz. Já pensou? Fala, fala. O dedinho, mostra o dedinho pra ele aí. Aqui, ó. Dá o outro, o outro, o outro. É o contorno. Rapaz. Fala pra ele assim. É que o Paulista é valente. É. Eu matei dois. E eu matei quatro. Que raiva. Eu matei quatro, muriçocas. O Paulista é valente. Quando ele corre, ele corre pra debaixo da cama, viu? O Paulista é valente. Ele só quando ele corre, ele corre pra debaixo da cama. Mas, rapaz. Quem grita mais alto em casa é eu. É, você que grita mais alto. Ele vai fazer o feijão, já vou, mulher. Já vou, ah! Tá aí. Aí, ó. Esse aí você pode mandar alô todo domingo que ele tá te ouvindo, viu? Beleza. Isso aí. Baixinho do queijo, o homem do redondo mais gostoso de Almenara. Tá. É o queijo, é o queijo. Muito bem. Obrigado, meu amigo Renato. Valeu, Baixinho. Tamo junto. É isso aí. Faça que nem o Renato, faça que nem o Baixinho. Mande seu áudio pra nós. Pode mandar até vídeo, de até 30 segundos, tá bom? Pra não tomar muito tempo aqui. Qual é o nosso zap, Mr. Abraham? DDD 89 99992-7022. Maravilha. Eu vou agora pra mais um break e daqui a pouco eu vou falar sobre essa moda dos atendentes virtuais. Nessa semana foi semana de apagão. Eu fui ligar pra companhia de energia, quem me atendeu foi um robô. Olha que beleza, vou falar disso já já. Tocar mais música também aqui na Bodega do Maguila, o pior programa do rádio, mas sempre com a melhor playlist. Dois minutinhos só, daqui a pouco a gente volta. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Entre no nosso site www.araripinafm.com.br. Você acompanha nossa programação ao vivo. Vai ficar bem informado com notícias da hora. E ainda baixa o nosso aplicativo totalmente gratuito e permite ouvir em qualquer parte do país. www.araripinafm.com.br. Porque aqui quem manda é você, ouvinte. Aqui. Música não para. 87,9. Alegria está no ar. O pior programa do rádio está de volta. O Mega do Maguila. Muito bem, de volta aqui com a minha, com a sua, com a nossa Bodega do Maguila para mais de 23 estados e também para a galera da Rádio Atlântico em Cabo Verde ligados na gente. Pois é, pessoal, não teve outro assunto de maior expressão nessa semana. Todo mundo só falava do apagão, né? O apagão que atingiu aí parte do Brasil, norte, nordeste, parte do centro-oeste, nessa terça-feira. Todo mundo desesperado, ainda bem que foi na hora da manhã, né? Porque se fosse de noite, aí é que o caos ia comer solto, mas tava todo mundo desesperado, sem internet, sem dados móveis, sem poder fazer nada. O celular praticamente se inutilizou na mão das pessoas, só servia para ligar e ainda só para número de emergência. E todo mundo tentando ligar para a companhia de energia, né? A gente tentou isso aqui também. E uma coisa que me chateou, me deixou chateado, muitas coisas me chateiam ultimamente, mas essa aqui me deixou um pouco chateado a ponto de eu comentar aqui. Que foi o fato de eu ligar para a companhia de energia, né? Aqui no meu estado é equatorial. E quem atendeu foi uma gravação robótica. da mascote deles, né? Que é a Clara. A gravação robótica agora responde, não é mais um atendente direto que fala com você. Ah, o robô tenta de todo jeito adivinhar qual é o teu problema antes de passar para um atendente. Às vezes você quer relatar que um galho quebrou e caiu em cima de um fio, aí você liga lá, aí passa um minuto falando de promoção, um minuto falando de negócio de não sei o que, de conta online, e aí dá as opções. Aí daqui que você escolha, a equipe já tem vindo e ajeitado, não compensa nem ligar, né? Uma hora eles resolvem isso aí, mas é algo que, ao meu ver, mais atrapalha do que ajuda. Porque até o telemarketing tá robotizado. Uma vez eu recebi, quando eu era recenseador do IBGE, eu recebi o dispositivo de coleta de dados, que era um dispositivo somente para ligação com o pessoal do IBGE e a aplicação dos questionários. Só que eu tive a proeza de receber por dia inúmeras ligações de um número robótico. Aí o robô só perguntava: oi, eu gostaria de falar com fulano, é você? Aí eu falava: não. Ah, tá bom, desculpe, foi engano, tchau. Aí desligava. Era a mesma gravação toda vida. Toda vida. Um negócio chato pra caramba. Sabe, eu sinto falta, sinto saudade desse atendimento mais humano, né? Quando você podia realmente falar com o atendente de primeira, em vez de ter que passar por várias e várias etapas, digitando no celular e ainda digitando errado e tendo que voltar pro início, né? Era um atendimento mais humano. Você podia gritar, xingar o atendente, dizer que não queria o serviço, né? A pessoa ligando também às 3 da manhã, oferecendo plano de internet. O que que eu vou querer? Eu mando, né? Tem tomado giru logo. Mas são coisas que se perdem. A gente vai vivendo um mundo cada vez mais moderno e cada vez menos humano. Torçamos nós para que também essa presepada aí de apagão não volte a acontecer que nem acontecia há 10, 20 anos atrás. Vamos agora de música para adoçar os ouvidos da nossa audiência mais do que qualificada em todo o Brasil. Sim, vou trazer agora Evaldo Freire, Em Busca do Teu Carinho, e depois Naira Lima, Alma, Coração e Vida. Mais duas carimbadas direto da vitrolinha do Maguila. Daqui a pouco a gente volta para passar a régua e fechar a banca. Eu hoje estou tão triste, com vontade de chorar. Vejo meu lar tão vazio, sem ter por quem chamar. Se não acontecer, a vida não me convém. Vou correr em busca do teu carinho. Te espero sozinho, não tenho ninguém. Vou correr em busca do teu carinho. Te espero sozinho, não tenho ninguém. Se não acontecer, a vida não me convém. Vou correr em busca do teu carinho. Te espero sozinho, não tenho ninguém. Vou correr em busca do teu carinho. Te espero sozinho, não tenho ninguém. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Gravata. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra a um Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe! Agora, na Bodega do Maguila, mais uma música fedendo a mofo. Coração e Vida, regravação do grande sucesso do trio Iraquitã, né, e da Joana também. Antes eu toquei Evaldo Freire Em Busca do Teu Carinho. Pois é, meus amigos, infelizmente estamos chegando aos instantes finais da nossa Bodega do Maguila de hoje. Não podemos mais protelar o nosso fim, mas semana que vem, neste mesmo bate-horário e neste mesmo bate-canal, estaremos aqui e eu conto com a sua audiência e a sua participação. Nosso jabá, antes de ir embora, redes sociais, Instagram e Ian José Silva, locutor. Tem também o Instagram do programa, que é @bodegadomaguila, e tem também o nosso site, bodegadomaguila.com.br, onde você encontra todas as informações sobre o pior programa do rádio e se inscreve também para participar do Quem Quer Ser um Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice, que começa agora em setembro, e eu quero você participando aqui comigo no estúdio Jurandir Mitus, tá bom? Pra finalizar, pra encerrar, vou trazer esta bela música que eu vi no YouTube e gostei muito, né? Grupo Só Alegria, Jorge Bagre, uma letra bem simplesinha, né? Mais divertida, releitura de uma música clássica lá da Tchecoslováquia, né? Pra vocês verem que é uma música tão antiga que nem um país existe mais, né? Mas eu gostei e vou tocar aqui pra finalizar com chave de ouro, mais essa edição da Bodega do Maguila. Nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou me embora. Valeu, galera! Cuidem-se! Jorge Bagre foi pescar nas águas do rio Jacuí. Todos disseram não vá, tem um minhocão ali. Jorge foi, pois é teimoso e todo mundo curioso. Jogou o anzol no rio e o minhocão subiu. Jorge Bagre foge dentro. dessa cobra. Jorge Bagre, ela é igual tua sogra. Jorge Bagre, foge logo, homem. Ou então o minhocão te come. Esquece o anzol, recolhe outro dia. Que cobra danada estragou a pescaria. Outro dia Jorge Bagre voltou todo equipado. Revólver, facão, bodoque, canivete e machado. Jorge quis matar a cobra ali na beira do rio. Quando viu o seu tamanho, outra vez ele fugiu. Jorge Bagre, foge dessa cobra. Jorge Bagre, ela é igual tua sogra. Jorge Bagre, foge logo, homem. Ou então o minhocão te come. Esquece tuas armas, recolhe outro dia. Que cobra danada estragou o dia. Não se dando por vencido, Jorge Bagre então pensou: tenho algo parecido, eis a solução que dou. Jorge pegou sua sogra, jogou ela lá no rio. Foi aquele rebuliço e o minhocão fugiu. Jorge Bagre, muito obrigado. Jorge Bagre, tu tens nos salvado. Jorge Bagre, como faz agora? Foi-se a cobra, ficou tua sogra. Como vai pescar ali com aquele tribufu? Esquece a pescaria e vai caçar tatu. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. Sete vírgula nove. Sequência. Programa. 4:54. Quando eu te conheci, do amor desiludida, fiz tudo e consegui